Salvador, boa noite, 6322, ponto 090, pronto. Chile 6322, autorizado a linha de decolagem, estou no 0 vento 18, 0 grau, 049. Autorizado a linha de decolagem, pista 0, Oxa 6322. MH322, decolado aos 40, chame controle, Salvador, 120, décima 8. 1208, obrigado, Torre, uma boa noite, 6322. Novo. Torre, Salvador, uma boa, hoje é 6322, subindo, passa agora, 1700 pés na Puca, Caju. R6322, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 350. Via saída 350, hoje é 6322. Olha, 8-6-3-2-2, poderia voar Aracaju pra gente? De atualização de Recife, 8-6-3-2-2. Informativo. A3-2-2, passa nível 140, chama centro em 1-2-5-4-5, alterne 1-2-6-8-5. 2-5-4-5-2-8-5, hoje, 3-2-2. use on level 160 to Bonsa. Portugal 021 Alpha, clear via Bonsa arrival, descend and maintain 4,000 feet, QNH 1017. Bonsa 2, Bonsa arrival, Tower American, C30, Wilson number 9, ready for push. 230, clear for push back, and start up, report taxi. Clear to push to start, American C30. Alpha, approaching 5,000 feet, and proceeding to Pill. Portugal 021 Alpha, descend and maintain 2,000 feet, QNH 1012, correction, QNH 1017, clear ILS activate 1010, report to the mission localizer. Okay, 2,000 feet, 1017, clear the ILS and call established localizer, yeah, 021. Salvador, boa noite, CNM 313. CNM 313, contato com o radar, desça de chegada bom para 4 mil pés, que ainda dá 1-0 lançante. Para 4 mil, chegada bom, CNM 313, boa possibilidade de voar bom, está presente? Autorizado voar bom. Bom, CNM 313. Pós bom, desça via, o CNM 313. Ok, pós bom, via, 313. 021 Alpha, establishing now localizers, 1-6. Control 021 Alpha, complete approach, contact the tower on 118.95. 1895, adios, até amanhã. Salvador, salve, muito boa noite, 7 Gala. 021 Alpha, with you, establish now, ILS 1-0. Boa noite, é Portugal 021 Alpha, clear to land, runway 10, wind 350 degrees, 02 knots. Clear to land, runway 10, FCAL 021 Alpha, copy wind. Sound American, 230, ready to taxi. Black at 230, clear taxi by Apron 1, taxiway India. At hood point, report ready for takeoff. America 230, line up and wait. Runway vazio. Line up and wait, runway 10, American 230. 021 Alpha on the ground at 13. Continue your taxi via Alpha. Report before Juliet. Alpha, call before Juliet, approach call 02 Alpha. Beautiful and Alpha. Zero, clear to take off, runway 10, wind 270 degrees, 02 knots. Let's take off, runway 10, American 230. Via para 2006, autorizado ali, SFR, reporte localizador. Desce via 2000, potencializado, localizador, 93. America 230, airborne at 16, contact departure 120 decimal 8. Switching 120 decimal 8, American 230, one much in. What? King Juliet, Porsche Coast 021 Alpha. Porsche Coast 021 Alpha, clear taxi via Juliet, gate 11. Via Juliet, gate 11, at Porsche Coast 021 Alpha. Home departure. One more departure, climbing 340. Roger, American. 230, need about a 320 heading for weather. The deviation approved, the report back on track. Okay, deviation approval, report back on track, American 230. Só se eu vou avisar no final, é 3 e 3. 5. 9 e 5. 8 e 5, boa. Estou em Salvador, boa, 3 e 3. 3 boa noite. É, avistado o tráfego. É, informa pista úmida, está autorizado o pouso na 1-0. O vento é 250 graus, 02 nós. Pedido de pouso, né? 3-3. Caso de desvio, voo direto Itape, autorizado a chegada Bomed 1, no Bicho Mantém 050. Ok, descendo 050, após desvio Itape na Bomed 1, bom, na 70. Petrolina. I understand, direct to Petrolina, Papa Tango Lima. Correct, America 230, direct to Petrolina. Direct Petrolina, American 230. 230, pass level 170, contact Recife, frequency 125, decimal 45, if unable 126, decimal 85. 12545 or 12685, American 230, I'll notch it. Shenandoah 313 no solo, aos 24, táxi via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Informação 224, contato radar, dessa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 060. Via Bomed 1 060, 6224.